1293 a identificação, foi na Pro de Eudes. Em Eudes, alterna a frequência 12425 de Brasília. Obrigado. Então, 3197 FON, identificação, submarino de voo 360. Ficou 360, tá tudo bom na proa, é ótimo, ótimo. To control, good evening, this is go 1099. Primitive flight level 360, the dial departure for go 1099. Thank you. TAN 3197, quando estado, submantendo em nível 380. 2858, chame o centro, Recife na frequência 1260, alternando 128818. Brasília, 1-2-2-2-5. Good evening, 1099, Skok Ident, and decline to flight level 360, you are on the radar surveillance. Okay, climb and maintain flight level 400. Recife. 1-2-2-2-5, 252 para o Brasília, tenha uma boa viagem.

To Forest Cock Island, maintain flight level 370 at his lead position. Contact his on frequency 12225. Lipe Eco Sierra Lima, India Bravo. 19.8, centigrado. Boa noite, Gol 1971. Gol 1971, avião do Recife. Mudança do avião do Recife. Dois do avião no centro Recife. Dois do avião no Chame Brasília, 1-2-2-2-5-2-5-2, ou 1-2 do avião. Zero ao gol no 043. 2043. Baixando travado, liga depois. O 2043. Quando possível, Tereza, eu gostaria de voar morte, né? Identificação. Submantém nível de voo 360 na proa de Brigue. Afirmo. Já, 400, gol no 971. 31937, chame Brasília, 12425, atendendo 2655. Gol 2093, chame Brasília, 12425, atendendo 2655. Chama identificação, submantém livre de voo 340. Da 3603, Golden 043, boa noite. Acione identificação, submontanha nível 360, autorizado direto bridge. Muito obrigado, boa noite. Azul 508, boa noite. Chame em 1288, secundária 1260. Controle de Salvador, muito boa noite. Este é o Trip 5219. Trip 5219, boa noite. Contato Canadá, Rodarco 2012, Alcântara, Silva. 200, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Gostaria de confirmar, senhora, se poderia nos livrar da restrição do nível 110. Trip 5219, cadê? Obrigado, Trip 5219. Gol 2093, centro. Confirmar o gasto com 6310? 1330 graus, com 99. É, livre pouso. 99, mantenha nível 400, chame centro Brasília em 124, decimal 25, Alterna 126.55. Então, 3603, chame Centro Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Boa noite, adicione identificação, se mantém nível 200, assim que possível informe de mais pouco. 8-5-2-1-9, autorizado Quebec Victor 001. Polo 288, acione identificação, mantenha nível 390. No través de Salvador, chame Recife em 125, decimal 45.